coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Após ter sido ressuscitado através das bolas de cristal, Freezer decidiu preparar a vingança contra Son Goku e invadiu o planeta Terra. No entanto, Son Goku e Vegeta estão incontactáveis desde que partiram para treinar no planeta do Bills. Ao ataque, soldado! Sem notícias de Vegeta e Son Goku, cinco guerreiros juntam-se para defender a Terra do ataque de Freezer. Agora terão de enfrentar Tagoma, que se transformou no derradeiro guerreiro depois de 4 meses de treino intenso com Frieza. Son Gohan, como um feijão mágico, trinca! Aquele maldito! Eu transformei-me num discípulo do mestre Freezer. A troca! O inesperado regresso do Capitão das Forças Especiais. Vejam só aquele nível de energia. Ele é o soldado mais forte que encontramos até agora, não é? Aposto que ele está a esconder a sua verdadeira força para me atacar quando eu estiver no máximo da minha energia. O que é que tu disseste? Jaco, eles conseguem vencê-lo, não conseguem? Não te preocupes. Ele pode parecer muito forte, mas nós somos 5. Se forem 5 contra 1, vamos vencer de certeza. 5? 1, 2, 3, 4, 5. Tu não te incluíste na contagem! Mas Bulma, eu já te disse que trato da saúde de todos os outros. Mas como já percebeste, certamente aquele tipo não é um dos outros. Vai dar ao mesmo, ainda dizes. Tu que és um orgulhoso membro da Patrulha Galáctica, seu Medricas! Isso mesmo! Muito bem. Bom, parece que vou ter de lidar com aqueles 5. Ei, Sr. Ben, não te preocupes. Quando eu me tornar comandante, terás lugar no meu novo exército, com porteiro, claro. Ai, Tagoma, seu maldito! Depois de tudo aquilo que eu fiz por ti, é assim que me agradeces, é? Vais pagá-las! Rabbit? Aqui estou eu para vos enfrentar. Quem quer ser o primeiro? Ou prefere atacar todos ao mesmo tempo para terminar mais depressa? Eu vou primeiro, vai ser rápido. Eu vou esmagar-te em 3 minutos. Não me subestimes. Como é que isto não deu nada? Cuidado, Satão! Vá, Satão, como um feijão mágico! Ah. Tu não conseguiste acertar-lhe! Eu estive a treinar com o Mestre Freezer durante 4 meses a fio. Fui atacado por ele, sem dó nem piedade, mas sobrevivi e o meu corpo aguenta qualquer golpe e ataque. Esses vossos golpezinhos só me fazem cócegas, muitas mesmo. Ah. O Super Goten chegou para dar cabo de ti! Aquilo foi mesmo um golpe baixo, até me doeu. O Trunks e o Son Goten. Mas o que é que vocês os dois estão aqui a fazer? Mas tu ainda perguntas? Então vocês ficam com a diversão toda e nós não? Não é justo não podermos participar. Estas crianças, eu não disse nada porque esta luta não é para vocês. Voltem já para cá. Não. Nem penses nisso. Tu já devias saber que o Super Guerreiro Goten é invencível, Buma. E aquele deve ser o chefe. Não perdes pela demora. Espera aí que o Goten já te mostra como é. Acabou o tempo. Oh, eles sabem fazer a técnica da fusão. É que o miúdo é tal e qual a cara do Son Goku. Só pode ser filho dele. E aquele? Diz, aquela cara também não me estranha. É ele? Só pode ser ele. É aquele guerreiro que me cortou aos bocadinhos. Freezer! Isso quer dizer que aqueles miúdos também são guerreiros do espaço. Parece que o número de guerreiros aumentou enquanto estive morto. Eu detesto guerreiros do espaço. Eu parece que não bato bem da bola. Vamos embora daqui, Son Goten. Sim. Tagoma, importas-te levantar? De que é que tu estás à espera? Mata aqueles imbecis todos de uma vez, especialmente aqueles dois miúdos. Vais demorar muito? É que posso sempre matar primeiro. Rabbit. O que é isto? Troca de corpos? Rabbit. Eu voltei. Finalmente consegui voltar. E sinto melhor do que nunca. Há quanto tempo, Mestre Freezer? Mas quem és tu? Não estou a ver. Tu não pareces ser o Tagoma. Já não se lembra de mim? Eu sou o capitão das forças especiais. Voltei! Essas poses parecem ser do capitão das forças especiais. Forças especiais? Eles eram uma força de elite, composta apenas pelos soldados mais fortes, corajosos e malvados, selecionados pelo Freezer. Eram liderados pelo capitão Ginyu. Nós sabemos fazer umas poses bem mais giras que aquele tipo. Olha! Capitão, há quanto tempo não nos víamos? Sempre pensei que tinhas encontrado o teu fim no planeta Namek. Mestre Freezer, nem queira saber o que me aconteceu. Só de falar nisso até ficam as lágrimas nos olhos. Quando lutava com aquele traidor do Vegeta, tentei usar a minha técnica de troca de corpo. Eu queria trocar do corpo com o Vegeta. E queria também tomar o poder dele, percebe? Apanhei o Vegeta! Rabbit. Tu, anda cá. O outro super guerreiro interveio na luta e eu acabei por trocar de corpo com um sapo sem conseguir comunicar. Foi isso que aconteceu. Foi assim que ele desapareceu. Ai, a humilhação que eu passei não teve limites. Não sei como de repente desapareci de Namek e vim parar à Terra. As bolas de cristal. As bolas de cristal? Naquela altura, o Dente pediu um desejo ao dragão sagrado de Namek. para mandar toda a gente de volta à Terra, exceto o Freezer e o Son Goku. Então foi assim que ele veio parar ao planeta Terra? Vais para o sapo! Do que é que tu estás a falar, Bulma? É melhor eu estar calada. Hã? Desde que cheguei a este planeta, que só tenho passado por dificuldades, mestre, nunca perdi a esperança de um dia voltar a comandar as suas forças e lutar ao seu lado, mestre. Veja só! Tive muito tempo para pensar numa posse especial de combate para esta ocasião. Veja bem, mestre. Veja como é linda esta pose. Agora deixa lá isso. Já que aqui estás, faz alguma coisa, está bem? Sim. Sim, mestre. Ainda não estou habituado a este corpo, mas pode contar comigo. Vocês vão enfrentar o capitão das forças especiais. Quem quer morrer primeiro? Nunca poderia imaginar que o capitão estava vivo. Que erro de cálculo mais agradável. Eu conheço-te. Tu eras a criança que estava com o Jetta no planeta Namek. E fiquei a te ver-te a desforra pelo que aconteceu naquela altura. Prepara-te. Capitão! Ele é forte! Ele tem muito mais força do que antes. Estou a ver, ele assimilou todo o poder do Tagoma. É uma criatura miserável. Aquele pequeno sapo vai nos dar uma carga de trabalho. Isto é extraordinário. Quem diria que eu ia encontrar um corpo com um nível de energia tão elevado? Depois de passar por estes anos todos dentro daquele sapo, ai, eu nunca vou largar este corpo. Ai, eu gosto tanto dele. Pena não ter assimilado também a personalidade. Ai, um corpo de aço com aquela velocidade e força de combate. Nós não vamos conseguir derrotá-lo. Eu vou conseguir. O quê? Tartaruga Genial e Tenjin Han, comam um feijão mágico e afastem-se daqui depressa. Meus bons e velhos amigos, vamos lá ver quanto é que aquele pirralho cresceu. Hã? Trunks, Son Goten, ajudem-me a entrar em contacto com ele. Hã? Temos de contactar o Whis e avisar o Vegeta e o Son Goku que têm de regressar. Oh, Whis, olha a sobremesa que eu fiz só para ti. Oh, Whis, tu despacha-te ou nós vamos comê-la toda. Deve estar deliciosa. Mas o que é que se está aqui a passar? É um bocadinho gordurosa, mas é delicioso. Ah, como é que se chama? Na Terra chamam-lhe pizza. Pizza. Que nome interessante. Bills, não achas que é demasiado cedo para os mandar para aquele sítio? Vai correr bem. Eu sou o tipo de guerreiro que quanto mais os pressionas, mais fortes eles se tornam. É bom que ganhem força depressa, ou não vale a pena brincar com eles. Ai, mas que raio! Eu não me consigo mexer. Não consigo! Então é isto. Se aumentarmos o nível de energia e tentarmos controlar dentro de nós, não conseguimos mexer-nos. Ana, és mesmo um inteligente, Vegeta. Finalmente eu já me consigo mexer. Esta força é muito intensa. Será que é energia divina? Nunca senti uma pressão tão forte. Oh, Cachalote! Nós já estivemos num lugar parecido. Ah, sim, esta sensação de calor sufocante. Tu tens razão. É tal e qual a sala de treinos do Palácio do Dende. Aquele Bills é extraordinário. Estamos no lugar certo para treinar, Vegeta. Oh, espera aí, Vegeta. O que é que foi agora, Cachalote? Aposto que o tempo avança de forma diferente e não há forma de sairmos daqui. Se não nos despacharmos a encontrar a saída deste lugar, nós vamos acabar... Nós vamos acabar por morrer à fome, Vegeta. Mas o que é que tu estás a dizer? Não há comida neste lugar? Ora, bolas, não me faltava mais nada. Mas que desilusão. Então este menino vai lutar contra mim com um poder de combate tão baixo? É, só pode. É louco, no mínimo. Eu não consigo atingir o máximo de energia, porque nunca mais treinei. Toma lá. Ora, toma lá para ti. Toma, toma, toma. Não desista! Um super guerreiro! Afinal, aquele trinca-espinhas consegue transformar-se como o pai dele. Estavas a esconder a tua verdadeira força de mim? Já podíamos ter despachado isto mais cedo. Não me devias ter subestimado. A única questão é saber quanto tempo vou aguentar com esta energia. Agora é que vai ser o combate com o Super Guerreiro. Parece que já estás arrumado. Não vale a pena continuar a bater em alguém que já está no chão. É a tua última oportunidade. Não te darei outra. Agora abandona a terra e deixa-nos... Super Guerreiro! Muito obrigado, Mestre Freezer. Eu trato dele a partir de agora. Percebeu bem o que eu disse? Sai da minha frente! Sim. Eu mesmo quero acabar com este super guerreiro. E se ele vai ter um fim doloroso? Son Gohan! Afasta-te, Son Goten! Mas eu... Não o consegues derrotar! Mas que linda cena de amor fraterno! Não te preocupes, miúdo. Depois de tratar da saúde do teu irmão, será bem mais fácil mandar-te para outro mundo. A verdade é que o vosso pai também me poupou a vida no nosso último combate. Tal como tu acabas de fazer com o capitão das Forças Especiais. Dei-te um pouco da minha energia vital para que possas deixar este planeta para sempre. É a tua última oportunidade. Não te darei outra. Mas só de pensar o que o Son Goku foi capaz de me fazer naquele combate, fico com o sangue a ferver. Vou fazer-te sofrer como ele me fez sofrer a mim. Nem imaginas como fico feliz ao pensar na cara do Son Goku quando perceber o sofrimento... O sofrimento que passaste antes de eu te dar o golpe final! Son Gohan! Vocês não vão atacar o Mestre Freezer. Então, está a doer? Se não desapareceres daqui, eu vou matar-te! Son Gohan! Desculpa lá, mas eu não tenho estômago para ver estas coisas. Está a doer muito. É uma dor agonizante. O meu ódio pelo Son Goku é muito mais profundo do que isso. E tu vais ficar a saber o quanto. Sabes? É melhor saíres da minha frente. E então? Já não te aguentas das canetas? Pelo menos o Son Goku não desistiu tão facilmente de me enfrentar. Então, já não te consegues mexer? Estou à espera que implores. Pede-me para poupar a vida. Não falas? Pede, choraminga, implora. Pede que deixe vivo. Anda, vá. Não é que isso queira dizer que eu te vá salvar, mas... eu vou matar todos os guerreiros do espaço. Não passam de vermes, réus guerreiros do espaço. O teu filho vai morrer, Son Goku. Sou eu, o Son Goku. Parece que enquanto estivemos a treinar, aconteceram muitas coisas na Terra. Raios! Não me consigo teletransportar porque estou demasiado longe da Terra. O que é que tu pensas que vais fazer, Son Gohan? Estás demasiado fraco para lutar. No próximo episódio de Dragon Ball Super, a Terra e o Son Gohan estão em apuros. Chega depressa, Son Goku. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.